Dia 24. O dia da harmonia e da responsabilidade. O nascido no dia 24 é um verdadeiro guardião da estabilidade, do amor e da família. Possui um senso de responsabilidade nato e um coração generoso, sempre disposto a ajudar e proteger aqueles que ama. Sua energia é marcada por um profundo desejo de criar segurança, equilíbrio e harmonia ao seu redor. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida familiar, sua presença traz estrutura e confiabilidade. É alguém que valoriza os laços emocionais e acredita na importância de construir relações sólidas e duradouras. Lealdade e compromisso são valores essenciais para ele, tanto no amor quanto na amizade. Por ser um ser prático e cuidadoso, tem facilidade para lidar com responsabilidades e tarefas do dia a dia. Sua capacidade de organização e disciplina o torna um excelente profissional em qualquer área que exija comprometimento e dedicação. Seu maior desafio está em aprender a não carregar o mundo nas costas. Por natureza, tende a assumir mais responsabilidades do que deveria, muitas vezes sacrificando seu próprio bem-estar para ajudar os outros. No amor, busca estabilidade e profundidade emocional. É um parceiro leal e dedicado, que faz de tudo para ver aqueles que ama felizes. No entanto, precisa tomar cuidado para não se tornar superprotetor ou controlador, acreditando que sabe o que é melhor para os outros. No lado negativo, pode se tornar teimoso, rígido e emocionalmente sobrecarregado, acumulando ressentimentos quando sente que não recebe o mesmo nível de dedicação que oferece. Na vida profissional, se destaca em áreas que envolvem cuidado com as pessoas, educação, gestão, saúde e até mesmo arte e design. Seu talento para criar ambientes acolhedores e produtivos o torna um excelente líder e mentor. Sua saúde pode ser afetada pelo estresse e pela tendência a carregar o peso emocional dos outros. Precisa aprender a cuidar de si mesmo tanto quanto cuida dos outros. Problemas digestivos, tensão muscular e fadiga podem surgir quando não respeita seus próprios limites. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 24, o segredo do sucesso está em equilibrar responsabilidade e autocuidado. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a dizer não. Você não precisa resolver todos os problemas do mundo. Focar no que realmente importa evitará sobrecarga emocional. 2. Aceite ajuda quando necessário. Você tem um coração generoso, mas precisa permitir que os outros também cuidem de você. 3. Cultive momentos de prazer e descanso. Seu senso de dever é admirável, mas a vida também é feita de alegria e diversão. Encontrar esse equilíbrio trará ainda mais realização. Agora, Kazá, a questão é: você está pronto para transformar sua dedicação e amor em uma vida plena e equilibrada?